91. Qual o perfil de sua empresa? Você divulga na TV por vaidade pessoal? Mesmo sabendo que está jogando dinheiro fora em outras emissoras, só por questão de preço, mesmo sabendo que não obtém retorno? Você não divulga em nenhum veículo por se achar satisfeito com suas vendas? Não tem a garra de um bom empresário? Já dizia o velho Chacrinha, quem não divulga, se esconde, se trumbica. Seja inteligente, divulgue nos veículos certos. Cultura M e Cultura FM. Aí sim, você está certo. Terá retorno do capital investido e pode ter certeza, você aumentará suas vendas e crescerá. Inclua sua empresa no rol dos vendedores. Cultura M e FM. Rádios, do jeito que o povo gosta. Sagrado.